Sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa, aqui, pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa, pra sorte. De todo mundo é igual. Acredite, aposte. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Novembro, são 10 horas e 4 minutos, está entrando no ar o Tema Livre desta segunda, não só de hoje, mas também de amanhã. Nós estamos começando a Semana da Consciência Negra. Amanhã é o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, dia de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares. E nós temos, antes de começar o debate, eu quero fazer... Bom, então agora a gente vai começar, né? É, vamos começar para valer agora. É isso aí. Então são 10 horas e 4 minutos, está entrando no ar. O tema livre de hoje, segunda-feira, não só o tema livre de hoje, mas o tema livre de amanhã também, e é sobre a Semana da Consciência Negra. Amanhã é o Dia da Consciência Negra, né? Comemoração, mas eu queria fazer um registro antes de começar o debate de hoje, da programação, né? Dois destaques da programação, que é a primeira, a Herança Africana, Intervenções Urbanas no Caminho do Porto, que é uma obra do Porto Maravilha, aqui na zona central do Rio de Janeiro, e que inclui o Cais do Valongo, a Casa da Guarda, o Cemitério dos Pretos Novos, em resumo, toda um caminho dos africanos escravos que vieram escravizados para o Brasil e que marcaram a sua presença ali, principalmente naquela área onde chegaram. E também o encontro do cinema negro Brasil, África e Caribe, a sexta edição, a iniciativa do Zózimo Bubu, sob todos os aspectos, iniciativa louvável. Os locais são o Cinema Odeon, Centro Cultural da Justiça Federal, que fica ali do outro lado da rua, em frente ao Odeon praticamente, o Espaço Oi Futuro, em Ipanema, a Pedra do Sal e o Cais do Valongo, onde haverá exibições ao ar livre a partir do dia 21, portanto, a partir de depois de amanhã, quarta-feira, até o dia 29 de novembro. Você acompanha essa programação pela internet, você procura, e pela imprensa em geral, vai estar muito divulgada isso aí. A Herança Africana começa hoje, é o circuito de 11 até as 9 da noite, hoje, amanhã e depois, vai até sexta-feira. É bom você se inteirar também, é legal para ir lá conhecer. Eu estive lá agora esse final de semana, exatamente para ver os preparativos finais do circuito da Herança Africana, que é um circuito que está prometido já há algum tempo, desde o início do descobrimento desses achados do Cais do Valongo, das ossadas, em resumo, aqui na área do Porto Maravilha. E para participar da nossa conversa de hoje, nós temos aqui o deputado Edson Santos, deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, que foi ministro da Igualdade Racial durante 2 anos, últimos 2 anos do governo passado, do governo Lula, e também a empresária Josina Maria da Cunha, que é dona da Afrojô Roupas e Acessórios, que saiu da incubadora afro-brasileira, que é uma incubadora, o Giovanni Harvey por trás disso aí, é um negócio, um trabalho legal, muito bom. E eu dou bom dia a essas duas pessoas que estão aqui, além de outras pessoas que participarão por telefone, entre elas o Carlos Alberto Merdeiros, que é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria, antes de jogar a palavra, passar a palavra, de jogar um dado aqui que veio ontem, está até na Agência Brasil, a matéria da Fernanda Cruz, lá de São Paulo, dizendo que dos 36 milhões de brasileiros que ingressaram na classe média durante os últimos 10 anos, 75% são negros, segundo um estudo da Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência. Os assuntos estratégicos da Presidência saem, né? E 51% da classe média brasileira já é integrada por negros. E isso, eu gostaria que a gente começasse por isso aí, porque é um dado bastante significativo nesse cenário da composição social brasileira. Você não acha não, Edson? Em primeiro lugar, bom dia, Luiz. Eu sei, os ouvintes da Rádio Nacional. Eu acho que é um dado super relevante, né? O que demonstra o acerto das políticas sociais desenvolvidas durante o governo do presidente Lula e agora pela presidenta Dilma, que ao tratar, né, com mais carinho, né, tendo foco maior junto aos setores, aos segmentos, né, sociais localizados na classe D e E, possibilitou esse avanço. E é evidente que a base da pirâmide brasileira ela é composta por negros. E na medida em que há uma ação do Estado brasileiro no sentido de permitir, né, a mobilidade, a ascensão social, né, dos setores historicamente excluídos da sociedade, é evidente que isso acaba impactando a classe média e exigindo até por parte da sociedade, né, e do Estado medidas que possam efetivamente incluir, né, esse segmento na sociedade brasileira. Josina, eu queria que você comentasse também esse estudo que foi divulgado agora. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Obrigado pelo convite. E é muito bom estar aqui e poder estar falando desse crescer, né, da comunidade negra brasileira. Eu acho que esse crescer ele vem muito do empenho dos últimos governos que tivemos, né? Como disse muito bem o Edson, e também vem da parte do investimento na educação. Porque na medida em que a gente investe na educação, na medida que a gente abre a possibilidade de negros estarem dentro das escolas e das universidades, na medida que, como educadora, na medida em que a gente melhora a educação brasileira, a gente quer, na verdade, que só pode ter um resultado lá na frente positivo. Eu acho que essa ascensão ela vem muito desse investimento na educação também. Como educadora, eu não podia deixar de falar que a gente tem trabalhado, né, os governos, e as cidades, os prefeitos, eles têm trabalhado muito em cima da qualidade da educação. Sem educação, a gente não consegue se ascender para lugar nenhum. Então, essa ascensão lá na frente da comunidade negra, ela vem de todo um esforço que se tem feito em cima da educação brasileira. É bom você ressaltar que a Josina, antes de empresária, que é empresária há 5 anos, foi professora, né? Durante quantos anos, Josina? Décadas? Eu tenho 65 anos, eu entrei na área da educação, eu tinha 21 anos. Eu entrei na Universidade Federal em 1968, éramos 3 negros dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, educação para mim é tudo, né? Educação é a base, educação é o esforço, educação é toda a minha vida. Se hoje sou empresária, foi todo o investimento que a família fez e que eu acreditei que, através da educação, eu podia chegar onde eu estou hoje. Bom, e já que estamos falando de educação, vamos chamar o professor Carlos Alberto Medeiros, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, que está na ponta da linha com a gente. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes, inclusive. Eu queria que você fizesse a sua primeira intervenção a partir exatamente desse estudo que foi divulgado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos há poucos dias, dizendo do crescimento da fatia de negros na classe média brasileira, que hoje já são maioria, né? 51% da classe média. É evidente que o conceito de classe média empregado pode ser questionado sobre alguns aspectos, mas indiscutivelmente o que tivemos foi um avanço. Aliás, temos tido um avanço muito grande, especialmente na última década. Do ponto de vista, eu diria do ponto de vista simbólico, principalmente, você mencionou as atividades desta semana e deste mês em relação à Semana da Consciência Negra, Zumbi dos Palmares. Esse foi um ganho imenso que pode ajudar muito a recuperação da autoestima da população negra. Mas tivemos ganhos materiais também, podendo se questionar o conceito de classe média, como eu disse de início. De qualquer maneira, houve um avanço muito grande da população negra do ponto de vista econômico também. E isso aponta a correção do que nós sempre propusemos, nós, do movimento negro, as lideranças do movimento negro, de que o avanço dos negros se daria tanto por medidas particulares quanto por medidas universais. As mais medidas particulares são, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, as cotas, que são específicas para a população negra e que têm propiciado um crescimento também, um crescimento significativo do número de negros no ensino superior. E esse avanço do ponto de vista de classe social foi em função de medidas universalistas, medidas destinadas a melhorar a condição dos pobres. É exatamente a combinação desses dois tipos de política que tem possibilitado esse avanço da população negra. Carlos Alberto, já que você falou dessa questão do aumento na área da educação, eu gostaria de voltar para a Josina, porque a Josina falou ainda há pouco que ela era uma das três negras, alunas negras da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, em 1968, não é isso, Lili? E como é que você vê o crescimento, essas políticas afirmativas, como a política de cotas na universidade? Como é que você está acompanhando isso? Você que tem esse histórico de na própria vida, né? Quer dizer, não é de estudo só. Eu primeiro vi com muita dor, né? Porque foi uma luta muito grande para a gente fazer com que a população entendesse qual era o propósito quando a gente trabalhava com cotas, né? Mas, felizmente, com todos os debates, com todos os esforços que tanto os educadores quanto a população negra, quanto os governantes tiveram, a gente conseguiu que se fizesse entender o que é que nós estávamos querendo. Na verdade, a gente não queria nada que nós não tivéssemos o direito de ter, né? Porque eu, como uma aluna de 68, 3 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sei exatamente e sabia exatamente no que a gente estava falando. Agora, é óbvio que a luta foi muito grande, é óbvio que a gente ainda tem muito a caminhar nesse sentido da educação e no sentido de cotas, mas eu acho assim, que é inegável o que as cotas trouxe para nós, da população negra brasileira. O que as cotas está trazendo para nós e para os nossos jovens. É uma oportunidade única que a gente está tendo de ascender, de estar junto para trabalhar a questão de um Brasil melhor, mais igualitário, um Brasil onde realmente a gente possa fazer justiça no sentido étnico, no sentido de histórico. Do ponto de vista do mercado de trabalho, eu gostaria de chamar a participação da jornalista e atriz Lica de Oliveira, que está na linha com a gente também. Bom dia, Lica. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado de trabalho dos negros hoje, ontem e hoje. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os participantes aí do debate. Muito pertinente. Enfim, eu acho que no mercado de trabalho, a ascensão do negro, eu acho que estava se falando da política de cotas, eu acho que as políticas públicas, eu acho que vêm reforçando isso, e inclusive não só nas universidades, como aqui no Rio de Janeiro, políticas públicas do governo e do município, estimulando nos concursos públicos também. Eu acho que isso é uma maneira de tentar equiparar essa defasagem que a população negra, ao longo desses anos, teve um prejuízo enorme. Então é um momento de resgate, é um momento de resistência. A gente não deve esquecer a luta do movimento negro, de pessoas importantes e influentes que fizeram com que hoje a gente possa comemorar um pouquinho a ascensão, a chegada de quase cerca de 70% da população negra chegando a uma classe média, uma classe que consome, uma classe que busca identidade. E a gente precisa disso, seja nos meios de comunicação, seja nos bancos das universidades, seja melhorando o ensino básico, de forma que a política de cota também seja uma coisa de forma pontual e limitada também, que daqui a um certo momento, eu acredito que não seja necessário continuar com as políticas de cota, mas eu acho super pertinente nesse momento e gostaria de comemorar. Eu acho que eu comemoro essa chegada de um contingente bastante significativo na classe média, mas a gente tem muita coisa ainda pela frente, porque ao mesmo tempo me entristece o que a gente está, um mal que está acontecendo, que é o crack, está sendo o mal do século, e a gente vê uma predominância de jovens negros nessa situação. Então eu acho que a gente tem muito que caminhar, a gente tem que mudar um pouquinho as cores desse patamar também, que ainda está num momento muito, muito, muito negativo. Eu gostaria de parabenizar a Lica e dizer que sou solidária com você, porque eu acho que nas artes a gente tem muito ainda que caminhar. Eu vejo a dificuldade que a gente teve na televisão, né? A dificuldade que a gente tem de mostrar a nossa cara ainda, né? Apesar de todos os esforços que têm sido feitos, eu acho que nessa área de arte, eu tenho um filho músico e negro, eu sei exatamente que a dificuldade ainda está muito grande. Mas a gente está caminhando, né? De 10 somos 3, né? Tem uma coisa assim, de 3 para cada 10 brancos, 3 negros. Eu acho que isso aí não pode ser assim, mas, enfim, a gente está conseguindo, tem se conseguido papéis melhores, não só de subempregados. A gente tem visto aí ascensão na televisão, nas novelas e tal. Então, quero ser solidária com você nesse sentido de estar junto, né? Nessa luta de se mostrar o negro mais na televisão, mas nas artes de um modo geral. Só que... É verdade, a gente precisa ser representado. Eu acho que cada vez mais, eu acho que é inegável, é como o véu da invisibilidade, esse véu está caindo, a gente está mostrando a nossa cara, vai devagarzinho, como você falou, a proporção ainda é muito pequena, principalmente no que diz respeito à mídia, né? Mas a gente vai aos poucos conquistando, a gente vai botando a nossa cara, que realmente não somos invisíveis, muito pelo contrário. E a partir do momento que eu acho que é o mercado consumidor, né? Ele tem um poder muito forte de persuasão, de inclusão. Então a gente se faz valer nessa situação também. Então, mostrando como consumidores, a gente quer identidade, a gente quer se ver. Olica, mas uma questão que você levantou, e o que eu acho que é muito interessante, é essa questão do mercado. Eu acho que muito levado pelo mercado é que hoje você tem uma novela com negros, né, na principal rede de televisão do Brasil, né, com a temática negra e com personagens negros. Eu lembro que quando discutíamos o Estatuto da Igualdade Racial, houve um programa de jornal, de telejornal, onde... foram consultadas 10 pessoas, apenas umas a favor do Estatuto, porque naquele momento o Estatuto continha, né, cotas para negros nos meios de comunicação. E isso gerou, inclusive, uma pressão muito grande, e nós tivemos que driblar na redação do Estatuto esse item para que... conseguíssemos fazer votar o Estatuto, que hoje tem assim, resultados bastante expressivos, seja o fundamento que deu a sanção da lei de cotas, o fato de no município do Rio de Janeiro nós termos hoje cotas no serviço público, tudo isso muito alicerçado no que coloca o Estatuto da Igualdade Racial. Mas eu acho que o mercado ele produziu assim, um efeito muito rápido, na medida em que a classe média ela se mostra cada vez mais negra. Então há necessidade, né, até do ponto de vista da mídia, né, de dar visibilidade à população negra. E não só isso, né, do ponto de vista da moda, você vê hoje até pessoas não negras usando dread e o mercado de consumo preocupada em produzir produtos voltados à comunidade negra, tudo isso, verdade, eu acho, muito bom. Uhum. Tudo isso é reflexo dessa realidade. O Edson, e um ponto que eu queria salientar, que o Medeiros levantou, é essa questão da classe média. Nós, a população negra, né, que ascendeu, não é a classe média clássica, né, do jeito que, da forma como a classe média é concebida no Brasil. O que houve foi um aumento da renda, é verdade, né, da população negra, e isso possibilitou a ela um acesso, né, ao mercado de consumo, mas nós precisamos consolidar isso. É, né? O Estado brasileiro tem que trabalhar no sentido de consolidar, né, essa condição, né, que esse segmento da sociedade brasileira está experimentando hoje, assim, de uma forma muito inédita. Aliás, vocês quatro abordaram tantos aspectos agora, nessa segunda intervenção, que eu gostaria de fazer um rápido apanhado aqui de uma situação que a Lica falou. Quer dizer, começou com a Josina dizendo que eram 3 para 10, agora já está aumentando. Não, a Lica falou também do mercado do artista negro. O Edson lembrou bem também o crescimento dessa classe média. Não é o crescimento de uma classe média tradicional, é o crescimento da classe média, como o IBGE vê, quem ganha acima de R$1.000 já é classe média, e é o que o Medeiros estava falando ainda há pouco. Mas a verdade é que nós estamos com esse ingresso de uma classe D e C no mercado de consumo. Nós ampliamos também a visão da sociedade, dos meios de comunicação, sobre a vida e o cotidiano dessas pessoas. Não é à toa que muitas novelas vêm se dedicando a essa, especificamente a esse público C, e com temas que mostram a vida, o dia cotidiano dessas pessoas. No entanto, ainda existe muito uma confusão entre, e eu gostaria que o Carlos Alberto Medeiros falasse sobre isso, entre o social e o racial. Há uma confusão nisso aí que eu gostaria que você, como mestre em ciências jurídicas e sociais pela Fluminense, falasse um pouco sobre isso também. Bem, uma forma tradicional de brasileiros se evadirem da questão racial é dizerem que não existe um problema racial no Brasil e apenas um problema social. Ora, como se um problema racial não fosse também um problema social. Mas o que se quer dizer quando se afirma isso é que se trata de um problema unicamente de classe. Quando, na verdade, nós temos um problema de classe, com certeza. O Brasil é infelizmente, um dos recordistas mundiais em desigualdade social. E temos uma desigualdade racial que já foi totalmente mapeada, né, pelas pesquisas específicas dirigidas a esse ponto. Ou seja, se um homem branco ganha 100, um homem negro, um homem preto ganha 50, um homem pardo ganha 49 ou 48, e uma mulher negra ganha, preta ou parda, ganha em torno de 40. Ou seja, 40% daquilo que ganha um homem branco. Isso significa uma desigualdade muito grande. Essa desigualdade está presente quando se está qualquer recorte da sociedade brasileira. Quando se pega escolaridade, então, pessoas com o mesmo tempo de escolaridade. Existe uma diferença de salários entre negros e brancos. Até, mas não apenas nas faixas mais altas de escolaridade, mas até gente com 0 ano de escolaridade. Se nós pegarmos uma categoria profissional, segundo as categorias do IBGE, a categoria profissional mais, digamos, prejudicada do mercado de trabalho, que seriam trabalhadores manuais agrícolas, ou aqueles agricultores que pegam na enxada. Com 0 ano de escolaridade, existe uma diferença de salários entre brancos e entre pretos e pardos, que nós costumamos juntar para formar a categoria negros. Ou seja, não se pode explicar isso por uma questão social. Existe uma questão racial. E isso é muito fácil a gente verificar, a discriminação no mercado de trabalho, quando nós vamos, por exemplo, a um shopping e nós, dando uma olhada nas lojas de roupas e de sapatos, nós vamos encontrar pouquíssimos vendedores negros. Nós fizemos uma espécie de uma pesquisa informal em 2001, no Shopping Rio Sul, e nós verificamos que em 155 lojas de roupas e de sapatos, havia 742 vendedores brancos e 26 negros. 26 negros, 26 pessoas com alguma marca da origem africana, alguma coisa na pele, no cabelo, mesmo que fosse, que não fosse muito evidente. Para a gente ver como é que só pode ser o resultado da discriminação. Agora, Medeiros, isso aí, aí para não sair do mesmo shopping, nós vamos ver que é, a proporção é inversa quando você trata da segurança dos shoppings. Ah, sim, sem dúvida. E se você vai na praça de alimentação também, na praça de alimentação, nos McDonald's, aí você vai ver negros trabalhando. É. Ô Edson, como é que você vê essa questão que o Medeiros acabou de falar? E mais, eu vou até ampliar, abrir o leque disso aí, para a Polícia Militar. A formação da Polícia Militar é majoritariamente negra ou mestiça, digamos assim. Como é que você vê isso? Olha, e a quem que você atribui essa composição? Eu acho que foi o que, do ponto de vista de ascensão social, era o que restava ao negro que buscasse ter uma qualidade de vida melhor, era ser policial militar. Ali podia, né, se chegar até coronel. Nós temos um grande número, né, de coronéis da Polícia Militar. Nós tivemos 6 comandantes negros, né, comandantes gerais da Polícia Militar negros. Então, eu acho que isso foi o que restou. Restou ao segmento negro que buscava ascensão na sociedade brasileira. Eu diria, inclusive, Luiz, que creio que é o único segmento onde o negro ele tem assim, uma hegemonia em todos os estamentos da Polícia Militar composta por negros, né, de cima a baixo. Agora, o que se busca hoje é exatamente mudar esse quadro. Quando se coloca a questão de cotas na universidade, embora o IBGE ainda não tenha feito, né, nenhuma pesquisa, nenhum estudo, a última PNAD não abordou, né, o impacto de cotas, né, na sociedade brasileira, né, o que esse jovem, né, que entrou na universidade em 2003, no caso da UERJ e da UNB, e que hoje está formado, que impacto, que mudança isso gerou para ele e para a sua família. Eu acho que, passado aí um bom período, aí uns 10 anos, nós veremos mudanças significativas na pirâmide social brasileira por conta da política de cotas e também por conta de um programa que não é muito citado ainda, que não é muito lembrado, eu diria, que é o ProUni, que também possibilita, né, ao jovem o acesso à universidade. O ProUni também tem um recorte racial, né, que possibilita aos jovens negros o acesso às universidades particulares. Eu diria que nós estamos vivendo assim um momento de uma revolução silenciosa, né, daquilo que a abolição, o processo abolicionista brasileiro, ele não abordou, que era exatamente o acesso à terra, ao trabalho e o acesso à educação, está pelo menos o acesso à educação e ao trabalho está ocorrendo hoje, né? Porque falar de terra, de reforma agrária no Brasil ainda é um negócio complicado. Gostaria de intervir também para dizer que todos esses processos, ele levou a identidade e a autoestima da população negra. Então, se a gente reafirma a nossa identidade, se a gente consegue elevar nossa autoestima, eu acho que isso aí também são dois itens importantes, né, para que a gente possa ascender, né, tanto socialmente quanto em todas as áreas, enfim. Eu acho que tudo isso voltado para a autoestima, porque a autoestima ainda... Parece que não, mas é um item muito importante para nós, né? É verdade. Eu digo isso porque eu trabalho com moda, e a gente, quando trabalha com moda, quando a gente trabalha com itens voltados para a beleza, a gente consegue ver como esse item autoestima é importante, né? Então, todas essas questões, tanto por parte da educação, política de cotas, enfim, eu acho que só vem corroborar com esse aumento da identidade, da autoestima da população. Eu quero lembrar também brasileira. Que você que está acompanhando o nosso debate pode participar pelo telefone 2117-6669, 2117-6669, para fazer a sua pergunta. Ligue ou então pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br. Gostaria que a Lica falasse um pouquinho também sobre essa questão que a Josina acabou de dizer, dessa questão da autoestima Porque no mundo das artes, no mundo das artes cênicas principalmente, essa é uma questão angular, não é não, Ulica? Com certeza. Eu acho que a autoestima é o que nos move, entendeu? É o que nos dá força para seguir, encarar a diversidade, enfim. E eu acho que vem se firmando cada vez mais o modelo Black is Beautiful, sim senhor, eu sempre falei isso. Eu acho que a valorização... a nossa questão do nosso cabelo, que é uma questão forte, uma questão que está na gente, e é a questão do olhar do outro. Cada vez mais a gente percebe mais do que estranhamento. Hoje em dia se percebe também admiração. Isso vai muito da sua autoconfiança, entendeu? Se eu estou autoconfiante quanto à questão do meu cabelo, da cor da minha pele, da forma como eu falo, da forma como eu ajo, eu acho que eu passo a chamar a atenção do outro e aquele olhar de estranhamento começa a se dissipar também. É se diluir, então, né? Então, eu acho que a atitude, principalmente a atitude do homem negro, da mulher negra, em relação à criança negra, à criança branca e ao branco, que vai dissipando esse estranhamento e a coisa vai se tornando, eu acho que é para nós, tem que ser, somos brasileiros, entendeu? Mais homogêneo, então, assim, né? Exatamente. Eu acho que é uma busca por isso e aos poucos a gente vai conseguindo. E eu queria só colocar mais uma questãozinha em relação à mulher, que foi falado do mercado de trabalho, que ganha menos e tudo mais, na questão da educação. E eu queria fazer só uma parte em relação à saúde também. Porque na semana passada eu vi uma pesquisa a respeito de uma ação afirmativa do Sistema Único de Saúde, porque tem um alto índice de mulheres negras. Um alto índice de mortalidade das mulheres negras durante o parto. Então, existe uma certa negligência no atendimento aos negros no Sistema Único de Saúde. Então, inclusive, estão tentando um processo de forma que possa melhorar esse atendimento. Então, acho que tudo isso está se percebendo em todas as áreas, a necessidade e a revisão do olhar da população de uma forma geral, e que as pessoas possam exercer a sua cidadania, reconhecendo, cumprindo com seus deveres, reconhecendo seus direitos e lutando por eles, entendeu? E eu acho que a partir daí, a partir dessas atitudes positivas, é que a gente vai conseguir equalizar a situação da sociedade brasileira como um todo. Você antes... Pode falar. Não, é o seguinte, que eu inclusive falei com a produção, que eu adoraria, eu gostaria de estar aí com vocês no estúdio. Pois é, você estava prevista para estar aqui. Mas eu estou no aeroporto e eu estou indo a São Paulo, inclusive, para um prêmio que é muito bacana também, são 10 anos do prêmio Raça Negra, a gente está embarcando. Vamos nos ver lá, Lica. Ele vai também, o Edson vai estar lá também. Você volta hoje, Lica? Eu estou indo agora, entendeu? Mas volta quando? Eu estou voltando amanhã. Então, você podia vir amanhã para cá, porque amanhã nós vamos tratar exatamente dessa questão que você acabou de citar e de mencionar, que é a questão do atendimento à saúde dessa população negra, que é um dos problemas mais graves do SUS, né, da saúde pública brasileira. Agora, eu gostaria de abrir um pouco mais aqui essa questão, porque o Edson falou uma coisa que eu achei interessante. Eu gostaria de chamar a participação do Carlos Alberto Medeiros, que é da academia, e ele fala de uma revolução silenciosa, de um processo que nós vamos perceber já a partir desse ano, já percebemos, mas a partir de 10 anos da implantação dessas políticas afirmativas, que foi em 2003, é que nós estamos, perceberemos com mais clareza. Ô Medeiros, você acha que o Brasil, mais uma vez, nós estamos passando por um processo que independe, a sociedade brasileira é mestra em passar pelos processos traumáticos sem trauma, né? Quer dizer, a independência foi proclamada pelo português da República, foi proclamada por consenso, esse tipo de coisa, né? E a abolição mesmo, foi a abolição veio de fora, isso tudo sem luta, sem... Você acha que nós estamos passando mais uma vez por esse processo? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu já estou aqui em São Paulo exatamente para participar do mesmo evento. Eu acho que nós vamos ter que fazer o programa amanhã aí. Em São Paulo, vamos fazer em São Paulo. Mas eu concordo com o Edson quando fala com revolução silenciosa, mas eu apenas acrescentaria que não se trata de um processo sem luta. Ele não disse. Não se trata de um processo sem luta. Nós temos lutado, na verdade, eu particularmente tenho estado envolvido com essa questão da ação afirmativa pelo menos 20 anos. Primeiro foi um trabalho de se conseguir um consenso dentro próprio movimento negro, que havia setores importantes que eram contra, o MNU era contra. Então foi preciso convencer o movimento negro e nós chegamos a uma, praticamente a uma unanimidade. Tanto que foi preciso inventar uma entidade negra para ser contra as políticas de ação afirmativa, inventaram um tal de Movimento Negro Socialista, fundado em 13 de maio de 2006, e que duas semanas depois já estavam apresentando um documento no Congresso contra as políticas de ação afirmativa. Foi uma armação. Movimento então, de uma pessoa essa... só, né, Medeiros? Exatamente. Mas conseguimos, então, esse consenso dentro do movimento negro e conseguimos também persuadir outros segmentos importantes da sociedade, da mídia, da própria mídia, embora a grande mídia seja, em geral, contra essas políticas. Mas nós temos jornalistas importantes, gente como Miriam Leitão, como Hélio Gaspari, como Anselmo Góes, Luiz Fernando Veríssimo, que volta e meia se pronunciam a favor desse tipo de política. Da mesma forma, na academia foi construída uma rede de alianças. E na área sindical. Isso foi importante porque a área sindical costumava considerar, não política de ação afirmativa especificamente, mas a própria discussão da questão racial como algo potencialmente divisivo, iria dividir a classe trabalhadora. Ora, nós conseguimos superar isso de tal maneira que nós temos hoje aliados em todo o espectro político. Existem disputas, mesmo o PT, que é socialmente a favor dessas políticas, existe dentro do PT, que é contra. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos criar uma rede que é muito mais ampla do que o movimento negro e, sem ela, não conseguiríamos. Esse foi um trabalho de luta. Essa luta prossegue diariamente um embate. É curioso, né? Como mesmo depois da decisão do Supremo, que é uma decisão final a respeito disso, setores da sociedade, basicamente setores da mídia, continuam insuflando uma discussão que eu não sei para que é. Seria agora, talvez, para se promover a desobediência civil, porque já chegamos ao Supremo. Então, trata-se de uma luta travada cotidianamente com os nossos adversários. Adversários que, muitas vezes, de boa fé, defendem as suas posições, mas muitas vezes sem se dar conta de que estão defendendo, na verdade, o seu. Costumam apresentar isso como a defesa dos valores da sociedade brasileira, os valores universais, e, na verdade, estão defendendo o status quo, estão defendendo uma situação que os beneficia. Essa luta tem sido muito dura. Ô Medeiros, só queria acentuar uma questão que o Medeiros coloca, que é em relação a essa tese de que, com políticas universais e com o crescimento da economia, resolveu o problema. Resolveríamos o problema. Só que o Brasil já teve períodos de crescimento econômico de nível chinês. No entanto, a renda gerada por esse momento de crescimento, ela foi concentrada num pequeno grupo. Eu diria na década de 50, na década de 60, até a década de 70, quando houve, né, a primeira grande crise, né, o Brasil vivia um período assim de milagre. E a população negra não era beneficiada, né, por esse momento virtuoso da economia brasileira, exatamente porque não havia uma visão, né, de Estado, né, de governo, no sentido de da distribuição de renda, e mais do que isso, né, não havia uma visão, né, de Estado voltada ao resgate da dívida histórica, né, desse país para com os negros que para cá vieram, né, escravizados. Da inserção, né, Edson? Na verdade, também os índios passaram pelo mesmo processo, só que a questão indígena é outra. Mas os índios também tiveram... eles estavam em extinção. Exatamente. Até a década de 70, né? Essa época aí, dessa época do milagre brasileiro, da época desde Juscelino, a sociedade se desenvolveu, mas as populações marginalizadas ficaram marginalizadas desse processo mais amplo. Eu gostaria de lembrar aqui, só para fazer uma correção, que o telefone para o ouvinte é o telefone 217-6778, 217-6778. Você que está acompanhando esse debate pode fazer a sua intervenção por esse telefone 217-6778. Eu gostaria de que você falasse um pouco também, Edson, sobre uma coisa que me veio à cabeça aqui, rapaz, uma história da Benedita da Silva. A Benedita era deputada federal, o primeiro mandato dela de deputada federal, e ela ia pegar o avião para o Rio, morava num apartamento funcional da Câmara, né, daqueles apartamentos de deputado, e mandou chamar um táxi. O porteiro avisou para ela, o porteiro do prédio, disse, o deputado, o táxi chegou. Ela disse, ah, pede para o motorista subir para pegar a mala aqui, para ajudar a pegar a mala lá, o que ela ia trazer. E o motorista chegou, ela abriu a porta, ele tocou a campainha, ela abriu a porta, disse, oh, avisa para a patroa que, o táxi está aí, entendeu? Sinal mudou alguma coisa, Edson? Não, olha, do ponto de vista da presença do negro, olha, nós somos mais de 50%, né, da população brasileira. Né, e nós, no Congresso Nacional, né, os estudos mais otimistas dão um número assim de 48%. Eu, como sou mais pessimista, eu fico no... Não, 48%, não. 48 deputados de 513. Uhum. Eu, como sou pessimista... Dizer, rapaz, você é otimista demais. Seria ótimo. Eu, como sou... Realista. Não diria nem pessimista, realista. Eu fico em 25 deputados no universo de 513. Então, isso mostra que ainda muito há que se fazer do ponto de vista da representatividade do negro nas instituições brasileiras. Quando você falou... Desculpe, Luiz. Oi, fala, Anica. Não, olha só, eu adoraria continuar. Agora minha ligação vai cair, porque é fato. Porque agora eu vou entrar numa área aqui que eu não posso ficar com o celular ligado. Faça o favor, fale logo, então. Parabenizar a todos e numa próxima oportunidade participar com calma até com vocês aí, que está sendo um prazer imenso, viu? Ah, legal, muito obrigado. Muito obrigado, o prazer é nosso aqui. Dá uma boa viagem para você. Eu acho que vai cair. Tá certo. De agradecer, parabenizar e mandar um grande abraço para os ouvintes também. Tá. Grande abraço para você também, boa viagem. Grande abraço. Obrigada, Luiz. Um abraço a todos aí. Obrigada. Legal. Tchau, tchau. Então, retomando, inclusive, o tema, existe na Câmara o Núcleo de Parlamentares Negros, né, que é composta, né, pelos deputados negros da Câmara e que busca exatamente dar visibilidade a nossa presença no Congresso Nacional. Inclusive, a semana que vem nós faremos um evento marcando o Dia Nacional da Consciência Negra lá na Câmara. Esse núcleo é presidido pela deputada Benedita, que viveu momentos diferentes, né? É verdade. A presença do negro lá era ela, o Edmilson, que era do PCdoB, o Caó do PDT e o Paim do PT lá do Rio Grande do Sul. É evidente que a situação hoje, nós tivemos uma evolução, eu não diria qualitativa, eu diria quantitativa, né? Porque de 4 ou 5 para 25, o aumento é significativo, mas a qualidade não é... Ainda não dá, por exemplo, para uma bancada de negros a apresentar no Congresso Nacional uma determinada moção com apoio de 10% dos agora, parlamentares negros. Isso aí é uma coisa que eu queria que você estendesse um pouco mais, porque você falou ainda há pouco da inserção da questão racial na agenda da sociedade brasileira como um todo, não apenas no movimento negro, não apenas como uma causa negra, mas é uma necessidade do país de entrar no século XXI. Como você disse ainda há pouco da reforma agrária, nós não saímos do século XIX ainda, nós temos de entrar no século XXI nessa questão social e racial, né? Eu acho que isso, nós tivemos um impulso grande na medida em que o Lula, quando presidente da República, comprou essa briga, né? Com o apoio, né, do presidente da República, em todos os momentos, eu, inclusive, quando ministro, na discussão do Estatuto, recebi, assim, apoio, estímulo dele, no sentido de perseguir a aprovação do Estatuto, que muitos setores, inclusive o Medeiros aqui fez referência, né, que eram contra, eu acredito até porque não entendiam, né, o que o Estatuto poderia gerar a partir da sua aprovação. E eu acho que essa agenda, né, principalmente a partir né, da discussão do Estatuto, eu não digo da aprovação, mas da discussão do Estatuto, que gerou debate, vem gerando debate na sociedade brasileira, hoje, inclusive setores ainda contrários a políticas de ação afirmativa voltadas à população negra, sempre que possível, né, levantam suas bandeiras lá, né, universalistas versus o que eles chamam de racialismo de nossa parte, que eu não concordo com essa terminologia, né, mas é utilizada no sentido, né, de criar uma antipatia, né, da sociedade para com as ações do Estado brasileiro que visam, né, assegurar ao negro brasileiro, né, as condições de ascensão e mobilidade na sociedade brasileira. Eu diria, Luiz, que essa agenda veio para ficar. Né? Eu acho que não tem como retroceder, de apagar esses 10 anos, né, que a sociedade vem debatendo intensamente, né, assim a como a inserção racial dessa camada enorme da população na classe média, mesmo que seja a classe média do IBGE, é irreversível também. É irreversível, porque uma coisa a pessoa não ter experimentado ser. É, exatamente. Outra coisa é buscar retirar aquilo que o cidadão já experimentou e viu que é bom, né? É, ter a televisão, ter o seu carro, ter a geladeira. Ter a conta do banco, o seu cartão de crédito. Isso e tudo. Oferecer dignidade, né, a si e a sua, e a seus filhos. Eu acho que isso é algo que veio para ficar. É evidente que nós precisamos avançar muito ainda no Brasil. E tem um tema que eu queria aqui levantar, que nem tudo são flores, né? Então, o problema da mortalidade da juventude negra, né, por causas violentas, externas, homicídios, né, é algo ainda estarrecedor. Eu acredito, inclusive, que a presidenta Dilma vai estar lançando um pacote, né, dentro de um pacote, um programa voltado para a redução, né, do alto nível, né, de mortalidade de jovens negros, principalmente homens. Né? E tem até uma certa defasagem aí do número de jovens mulheres negras para o número de jovens negros dentro de comunidade, porque esses são vítimas, né, de ações violentas, né, seja de gangues ou seja mesmo por ações do Estado, que a partir da polícia tem uma presença ostensiva nessas comunidades. Na verdade, há uma questão racial que é o ponto de partida, mas quando você vai descendo, à medida que você vai descendo na escala social, a violência vai aumentando, não é só racial, a violência se torna, em todos os níveis, vai vitimando cada vez mais a população negra. Eu gostaria que a Josina falasse um pouco, uma coisa, Josina, que eu queria que você dissesse. Você falou sobre a autoestima, sobre o mercado da moda que você, no qual você trabalha, onde você é uma precursora, digamos assim, porque está num universo dominado, francamente, pela indústria branca, né, da moda. Europeia, né? Pois é, e europeia ainda por cima. Quer dizer, você falou dessa abertura desse mercado, mas quais são as dificuldades que você encontra ainda e quais são as maiores dificuldades que você encontra? Não há dúvida de que, na verdade, conseguimos ascender, né? Agora, como bem disse o Edson, a gente está tendo muita dificuldade, na verdade, de entrar nesse mercado que é o mercado. O mercado de moda é um mercado ainda muito europeu, né? Por exemplo, eu trabalho com moda afro-brasileira há uns 20 anos. Quer dizer, foi um trabalho assim de formiga mesmo. Entrei sozinha e entrei por necessidade de dar visibilidade exatamente a essa cultura, que era uma cultura totalmente invisível, né? As roupas coloridas, enfim. Fiz uma releitura, trouxe da moda africana uma releitura, buscando o nosso clima, buscando a realidade, a forma com que a gente trabalha. Então, não trabalho com tantos panos, não trabalho com tantos metros de pano e tal. Mas, mesmo assim, tive muita dificuldade, né? Por exemplo, eu tive oportunidade de pessoas que diziam que aquela moda era muito bonita para o carnaval, né? Isso, na verdade, aquelas cores que a gente tem como identidade, que a gente tem como ícones da nossa cultura, ainda, eu acredito que ainda tem pessoas que acham assim. É verdade. Né? Porque a moda branca europeia, ela trabalha do branco para baixo. É o bege, o branco, enfim. E nós trabalhamos com as cores quentes, gritante, vermelho, né? Amarelo. Então, e o negócio do dread que ele falou também, que o Edson falou, quer dizer, hoje já está usado até por branco, mas você tem adornos, né, que são tipicamente africanos. Mas uma coisa é você usar enquanto identidade, a outra coisa é você usar por modismo. É, né? Exatamente. A gente quer nós queremos, na verdade, que sejamos vistos como uma cultura milenar, como uma cultura para cima, como uma cultura que, na verdade, é a base, né, da população brasileira, né, a base de todo o Estado brasileiro. E uma coisa que, em termos financeiros, na verdade, para o negro ascender esse mercado de empresarial, ainda está difícil. A gente ainda tem dificuldades bancárias para se pegar um empréstimo. Se exige muita coisa, de onde você vê, o que, que você tem? Você tem que ter alguma coisa para mostrar, para dar por exemplo, você não consegue entrar num banco e pegar um empréstimo que dê para você montar uma loja se você não tem um lastro, não é? Você tem que ter alguma coisa que possa mostrar que você tem como pagar aquele empréstimo. Então, a gente ainda tem muitas dificuldades. Eu, eu sou funcionária pública, então eu tenho ainda um contra-cheque para mostrar que posso pagar aquele empréstimo, né? Abrir uma loja hoje não é tão fácil assim. A gente tem, agora nós temos meios, tem um microempresário individual e tal, mas eu acho que não é isso. Por exemplo, eu não quero ser microempresário individual, eu sou uma empresária que quero ter minha loja, eu acho interessante essa coisa do empreendedorismo, né? Eu acho bom, eu acho que é um começo para você sair da informalidade e tal, eu acho que é um começo. Mas eu estou acima desse microempresário individual. Esse negócio do microempresário individual, pessoal, é uma coisa para acabar com o camelô, né? Na verdade. Justamente. Formalizar. E também para formalizar o trabalho, por exemplo, em comunidades carentes. Né? Isso. Também, exatamente. Uma especificidade. Tem uma especificidade. No meu caso, já tenho CNPJ há alguns anos, mas não tenho loja. Eu tenho um ateliê, né? E onde eu atendo, enfim, eu tenho algumas parceiras, eu trabalho com mulheres, entendeu? Tenho algumas parceiras que me ajudam na confecção, né, e tal, mas eu quero muito mais, eu quero uma loja no shopping, entendeu? Ô, Josina, como é que o ouvinte pode acessar, ou a ouvinte pode tomar conhecimento do seu trabalho, acessar através de algum lugar, tem algum lugar na internet? Eu tenho um site, né, www.afrojomoda.com.br, afrojomoda.com.br, estou agora no início de fazer um blog bem grande, enfim. Sim, mas pelo Afrojô já chego a Afrojô, já estou na internet. Afrojô.com.br. Afrojomoda.com.br. Afrojomoda.com.br. Se puder, eu posso dar os telefones também para contato. Claro, certamente, né? Faça isso. Aproveita, José. Aproveita e fala. Afrojomoda, acessórios. Hoje só, amanhã não tem mais. 021-9617-2754, 9754-2126. Tá? Afrojô Moda. Legal, falou. Olha, eu queria agradecer a vocês a participação. Nós estamos já caminhando para o final do programa. O programa de hoje é o primeiro da série. Nós vamos amanhã voltar a esse assunto, tratando mais especificamente de problemas realmente, como o problema do atendimento da população negra no Sistema Único de Saúde, mas também desdobramentos disso aí. Hoje nós tratamos de uma coisa mais afirmativa, digamos assim, embora apontando muito os problemas, os obstáculos que ainda existem. Eu quero agradecer muito a participação do deputado Edson Santos. Obrigado, deputado. Foi um prazer estar aqui com vocês e um programa como esse reforça a necessidade do fortalecimento do sistema público de comunicação. É isso aí, a ideia é essa mesmo. Josina, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, né, e quero dizer que foi muito bom estar aqui. Eu acho que nesse momento que a gente vive mais um 20 de novembro, né, um programa como esse só vem reforçar a nossa identidade, a nossa autoestima, o valor do negro na sociedade brasileira. Casalberto, você também, Casalberto Medeiros, o protetor, mestre em ciências jurídicas e sociais, participou conosco de todo o debate pelo telefone. Para mim foi um prazer muito grande e desde já me coloco à sua disposição para outras oportunidades. oportunidade. Certamente nós vamos utilizar não só você, mas a Josina, o Edson. O Edson nós já falamos com ele, já foi aproveitado aqui uma vez por telefone. Aliás, o Edson, já se ele participar de mais três programas, ele entra na folha de pagamento. Opa! Gente, olha, valeu mesmo, muito obrigado. Parabéns pela Semana da Consciência Negra, pelo dia da Consciência Negra, que é amanhã. Amanhã nós continuaremos nesse assunto. O programa Tema Livre tem a produção de Luciana Mello, os trabalhos técnicos do Vinícius Piedade, a assistência de produção da Maria da Glória Ferreira da Silva, apresentação de Luiz Augusto Gol, a coordenação geral de Marcos Gomes. Amanhã, às 10h05 da manhã, nós estaremos de volta. Até lá, uma ótima segunda-feira, ótimo começo de semana, ótima véspera de feriado para todos. E até lá, até amanhã, às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional. Tradição, música, informação, esportes e shows ao vivo. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No horário de verão em Brasília, 11 horas. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Inflação do aluguel é negativa na segunda prévia de novembro. Analistas reduzem projeção de crescimento econômico para este ano. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, chamado de inflação do aluguel, registrou queda de 0,16% na segunda prévia de novembro. No mesmo período de outubro, a elevação foi de 0,15%. A informação é da Fundação Getúlio Vargas. O IGPM já havia iniciado a tendência de queda na primeira prévia do mês, quando recuou 0,19%, influenciado pela deflação dos preços no atacado. Mercado reduz estimativas de inflação e PIB.